Como DLC, existe um total de 18 trajes alternativos disponíveis para o Cavaleiro das Trevas, 20 se for a versão do PlayStation 4 ou do Nintendo Switch. Todos eles relacionados a algum trabalho anterior ou prestes a sair para a época, sejam quadrinhos, um filme ou uma animação. Alguns desses trajes já estiveram em jogos anteriores, outros fazem sua estreia na série nesse jogo. É impressionante ver como, de todas as versões, sem exceção, aqui em Arcanum Knights são versões muito detalhadas. Infelizmente, assim como em Arcanum Origins, as roupas alternativas não alteram significativamente as partes do rosto do Batman, como o queixo ou os olhos, possivelmente para se encaixar bem nas cinemáticas renderizadas em tempo real do jogo. E ainda assim, alguns trajes possuem o mesmo problema de Arcanum Origins, onde a capa é muito curta. O que não compromete a jogatina, só é um glitch estético feio.